Gente, o Johnson teve a capacidade de empacotar de uma maneira interessante para o grande público. Quando eu finalmente me contive com a ideia de que eu vou falar para todo esse povo, o Gustavo me assusta com os que estão online, né? Obrigada, hein, Gustavo? Valeu, hein? Bom, a minha ideia hoje era trazer um pouco, dentro da importância da obra do Johnson, que é inegável, né? E o Daniel já destacou, quando a gente vai trabalhando os conceitos, não só o Johnson, qualquer um de nós, a gente acaba sempre tendo a sensação de que as coisas apareceram do nada, né? Assim, alguém teve uma baita de uma ideia e ela apareceu do nada. E lendo Johnson, como lendo outros autores que trabalham também o conceito de emergência e outros conceitos, a gente tende a ter essa impressão, né? Então eu resolvi propor, e os meus colegas toparam, localizar historicamente esse conceito de emergência, mas o que eu estou pensando em termos de localizar historicamente é ir mapeando momentos em que ele tinha tudo para decolar e não decolou, né? E por que ele não decolou? E nesse processo eu quero então que a gente compreenda um pouco melhor o momento em que a gente está vivendo, né? Eu estou fazendo isso partindo do conceito de emergência do Steven Johnson, ampliando para o momento, por que que nesse momento esse conceito consegue desabrochar, né? Difícil não usar a palavra emergência no sentido laico, né? De emergir, né? Mas eu não vou usar. Por que que nesse momento esse conceito consegue desabrochar? Por que que ele é tão produtivo nesse momento? Inclusive para que a gente não faça bobagem com ele de sufocá-lo de novo ou de usá-lo indevidamente, algumas coisas que o Celso até já alertou. O fato que esse conceito não emerge de novo como uma coisa isolada, não aparece de novo como uma coisa isolada, né? O maior clichê que eu podia usar para começar era dizer assim: vivemos uma era de grandes transformações. Aí todo mundo ia falar: tá, mas, né? Eu já ouvi isso, quantas vezes já ouvi isso, né? Mas quando a gente pensa assim, tá, transformação do quê, né? As mudanças tecnológicas são evidentes, tá? Então a gente imediatamente, se eu falasse em transformação do quê, se vocês começam a dar exemplo de tecnologia, eu vou passar para um outro tipo de exemplo, tá? Eu estou falando das transformações no modo como a gente vê o mundo e no modo como a gente usa, nos instrumentos que a gente usa para conhecer o mundo. Então eu estou falando de uma mudança que vem, digamos assim, no fundo de tudo isso, né? E que, para mim, é o que vai permitir que todo o resto aconteça. E que a gente, às vezes, não percebe que está vivendo esse momento, essa mudança maior, que nos causa o privilégio de estar vivendo um momento em que tudo está tremendo, o chão está tremendo, e nós podemos mexer muito com as nossas crenças, as coisas não estão tão solidificadas assim, o que é muito legal, e toda a angústia que isso traz também, porque todo mundo sabe que é muito mais fácil viver num mundo em que todo mundo já tem a solução para tudo, todo mundo já sabe qual é o certo, qual é o errado, e fica muito mais fácil, né? Quando a gente vê, dentro desse contexto aí, alguém vem com uma ideia, ou com várias ideias, como vem o Johnson, e começa a explicar, a sensação que a gente tem é assim: pá, mas o cara é um gênio, né? Ele e todos os demais, né? O Guattari, o Flusser, o McLuhan, todos que a gente já falou na aula aberta, são todos absolutamente geniais. Os caras perceberam alguma coisa brilhante ou inventaram alguma coisa brilhante do nada, né? Isso que está na nossa cabeça. E pronto, agora, graças a eles, a gente sabe mais, a gente sabe melhor, a gente aprendeu alguma coisa e tal. Essa percepção, no meu entender, é um imenso desfavor que a gente faz para nós mesmos, porque ela nos paralisa. Ela dá a ideia assim: a gente não precisa fazer nada, a gente fica aqui e a gente espera que a gente tenha uma ideia brilhante, né? Como a gente não vai ter uma ideia brilhante, a gente fala: que pena, não era gênio, né? Os caras eram gênios, eu não era. E nessa brincadeira a gente vai parando, né? Se eu não tive uma ideia brilhante, é porque eu não sou um gênio, eu não tive uma ideia brilhante, e vai paralisando, vai paralisando, vai paralisando. Isso aí, na verdade, é uma coisa que vai vir lá do começo, dos primórdios, é uma coisa bem assim que vem lá da Idade Média, né? O conhecimento pertencia a Deus, e Deus, de repente, nos permitia ter um relance do conhecimento. Quando a ciência moderna começa a se desenvolver, um dos primeiros caras da ciência moderna, o Roger Bacon, ele fala assim: a gente precisa de experiência, a gente precisa ir à experiência, né? Que é uma mudança, né? Vamos olhar o mundo, vamos experimentar, que é uma coisa que os meus colegas destacaram que o Johnson faz muito. Ele fala muito da experiência dele, né? Nos livros dele, ele não fica elucubrando no vazio, ele dá exemplos, ele fala do mundo real. E aí, quando o Roger Bacon vai descrever o que é experiência, ele diz: A gente observa, observa, observa, e a gente para e fica esperando uma iluminação interior que nos esclarecerá. Quer dizer, ele está lá no século XIII, né? Quando a gente pensa isso, a gente está 700 anos, no mínimo, atrasados, né? A gente está pensando assim, poxa, eu li um monte, né? Daí agora eu vou sentar aqui e vou ficar pensando assim, aí vai vir, né, uma coisa genial na minha cabeça, eu percebo tudo. Nem a ideia de emergência, nem nenhuma das outras vai vir de um golpe desses, isolado, sabe, de genialidade individual. Eu fico lá na minha salinha pensando assim, um dia, pá, uma ideia brilhante, né? Isso não acontece. Nem para os cientistas que vão ao longo da história desenvolver os conceitos de emergência, os sistemas emergentes, vários deles, o Steven Johnson visita, quando ele está escrevendo o livro, ele menciona as pessoas e tal. Nem o Steven Johnson, né, não teve uma emergência biológica dessa ideia que tenha sido motivada por nada, né? Isso, todos os livros dele são baseados muito em pesquisas muito sérias, muito intensas. O Cultura da Interface, até onde eu sei, era a tese de doutorado dele que ele resolveu não fazer e fazer o livro. Eu acho que ele fez um grande favor, porque ele faz um trabalho fundamental de fazer inteligíveis coisas que são muito difíceis. Então, quando eu leio a obra do Johnson, e eu uso a obra do Johnson bastante, várias aulas, mestrado, doutorado e tal, sem nenhum. O Daniel tem razão, tem um imenso preconceito, né? O McLuhan também, porque são popularizadores, né? Eu uso com a maior tranquilidade, porque acho fundamental essa tradução, que é super difícil de fazer. E que a gente vai ver que ela também é parte de um modo de conhecer o mundo que está ficando ultrapassado. Eu vou, então, me concentrar, para não estourar muito tempo, não na história da ciência em geral, tá? Que se eu for fazer aqui, não, história da ciência não vai dar, mas eu vou fazer um salto e vou direto na questão da ciência moderna, o que é a ciência moderna, e aí vou localizar essa passagem que a gente está vivendo, que é um pouco a derrocada ou o esgotamento desse modelo de conhecimento. Essa ciência moderna, a gente sabe que ela começa na Renascença. Eu falei com essa quando o Bacon começa a falar, e outros caras, claro, né? Nunca é um só, tá? Começa a falar, vamos olhar, vamos experimentar e tal, e ela vai sendo desenvolvida, né? E ela vai sendo desenvolvida lá daquela ideia dele até que ela, de repente, se torna uma ideia hegemônica. E ela tem um princípio muito claro que todo mundo concorda em fazer ciência é isso, tá? Então, ao longo de muitos anos, se desenvolveu que a gente precisa observar o mundo. Aí, em cima do que eu observei, eu faço, formulo teorias, e aí eu pego essas teorias e registro e observo se as teorias cabem no mundo. Se, quando eu observei de volta, assim, instrumentado com a teoria, eu olho para o mundo e ela bate, deu certo. Tá? Essa é uma ideia extremamente simplista do que é a ciência moderna, que a gente vai complexificar rapidamente quando a gente percebe que a gente não vai olhar o mundo desprovido de ideias antes de mais nada, né? Então, essa ideia tem uma ingenuidade por trás muito grande, mas é o que vem construído aí ao longo da história, tá? Nesse método que vem construído dessa forma, algumas coisas são importantes. Duas delas vão ser fundamentais para o que a gente vai falar de emergência. A primeira é que o observador não interfere no que ele está observando. Quer dizer, eu olho o mundo, né? O mundo é outra coisa, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, eu observo o mundo que está lá fora. Que é muito diferente do que a gente vai ver, inclusive, pessoas como Johnson praticando. E a segunda coisa é o método chamado de analítico. Eu não posso olhar o mundo inteiro e entender nada sobre ele, então eu vou dividindo, né, em partes para eu entender. Eu divido em partes, estudo uma parte, tá? E conforme eu vou me aprofundando nessa parte, eu vou me especializando e vou conseguindo saber mais sobre essa parte. A ideia é que ninguém vai nunca conseguir saber profundamente tudo sobre tudo, né? Mas quando a gente juntar o conhecimento de todo mundo, a gente sabe tudo do mundo, tá? Dizem que o Galileu falou que a diferença entre o conhecimento dos homens e o conhecimento de Deus era acumulativa e que, portanto, a gente ia somando, somando, somando, somando, somando e chegaram em uma hora que a gente sabia tanto quanto ele. Eu também vejo essa ideia sempre por trás dos nossos anúncios científicos, assim. A gente tem sempre uma esperança que agora a gente entendeu tudo, né? Um dos problemas que esse modelo analítico de conhecimento nos traz é o excesso de especializações. A gente vive muito com isso, que eu me especializo profundamente numa coisa específica. Então, eu estudo só os sites que têm um determinado perfil. E eu sou super, hiper especialista naquele site, e eu sei tudo sobre aquele troço. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Eu não consigo mais falar com as outras pessoas que não são, né? Então, a gente perde completamente o contato com os outros tipos de conhecimento, com as outras profundidades. Essa é uma das coisas que vai fazer o modelo se esgotar, agora no século XX, com certeza. A gente vive um momento exacerbado disso, né? Você vai no médico, ele fala do seu dedinho da mão, aí você fala, não, mas o meu olho também incomoda, o olho é com outro cara, não é comigo, né? Então, mas é o meu dedo e o meu olho também incomodando, não, mas, né? Eu separo, né? Esse modelo de conhecimento vai se esgotar claramente agora, e nesse esgotamento dele é fundamental que se façam trabalhos como faz o Steven Johnson, que é um cara que consegue pegar uma coisa matematicamente extremamente complexa e fazer, por exemplo, o pessoal da comunicação conseguir trabalhar com isso e vai fazendo essas passagens, tá? Bom, nesse sentido, uma das grandes novidades do conceito de emergência é essa, né? Eu dizia assim, na ciência moderna, eu conhecia as partes, eu somava tudo, conhecia o todo. Uma das grandes novidades do conceito de emergência é dizer que não vai dar certo isso. Porque quando eu tenho a soma das partes, eu não tenho exatamente o todo. O todo é maior que a soma das partes. E essa é uma ideia que parece extremamente nova e que já estava lá no Aristóteles. Eu odeio o Aristóteles e o Platão, porque já falaram tudo, é um negócio infernal. A gente não consegue falar nada nem encontrar nos caras, né? Mas o Aristóteles dizia no século IV, antes de Cristo, o todo é algo acima e além de suas partes, não apenas a soma delas todas. Pois é, o todo é maior que a soma das partes, é a base de muitas mudanças no modo de pensar que a gente está vivendo hoje, né? Principalmente por causa da teoria dos sistemas, que vai trazer isso aí de volta. Uma das coisas que vai estar nascendo disso é que a gente passa a aceitar isso, consegue enxergar processos emergentes, mas durante todo o período moderno, o desenvolvimento científico foi em outra direção. Portanto, dane-se que o Aristóteles disse isso, dane-se quem mais disse isso e nem ficou registrado na história, a gente pegou o papel que o cara escreveu e jogou fora, isso aqui é lixo, tá? Porque nós estamos prestando atenção em outra coisa. Eu não vou fazer o disparate de então dizer que tudo que a gente conquistou com a ciência moderna é lixo, que eu estaria fazendo a mesma coisa, certo? Eu pego um corpo de conhecimento e falo assim, quer saber? Agora eu estou no outro, jogo tudo aquilo ali fora, né? Não vou fazer esse disparate. A gente conquistou coisas magníficas com a ciência moderna, a gente faz prédios altíssimos, a gente viaja de avião, a gente aumentou a expectativa de vida loucamente, não vai dar para dizer, tudo isso não significou nada. Mas, algumas ciências se adaptaram melhor, e nessas a gente se desenvolveu muito, e outras se adaptaram pior, tá? A física e a química, particularmente depois do desenvolvimento do cálculo, que já vai ser uma coisa sem passagem do século XVII para o XVIII, elas decolaram porque o cálculo foi o instrumental que elas precisavam. E o Newton e o Leibniz desenvolvem o cálculo separadamente, mas a coisa converge, e eles não convergem jamais, os dois. Mas as duas são duas ciências que usaram muito bem o cálculo. Para algumas outras ciências, por exemplo, as humanas sociais, onde nós estamos, elas não se adaptam a esse instrumental de jeito nenhum. Quando a gente tenta adaptar, a coisa dá problema, sobra para todo lado, não dá certo. E o que vai acontecer é que, inclusive, a gente acaba perdendo o reconhecimento de várias áreas do conhecimento como ciência, né? E a gente briga, a comunicação até hoje briga lá o tempo inteiro. Nós também somos ciência, a gente chama o programa de pós-graduação de ciências da comunicação e tal, para reafirmar o nosso caráter de ciência, porque a gente não servia, porque a gente não, se a gente for fazer conforme aquele modelo, a coisa não vai dar certo. Por um paradoxo desses que sempre acontecem, são os caras que mais usam, que mais se dão bem com o modelo, que acabam mostrando onde é que estão os furos dele, né? Então, é o primeiro registro dentro da ciência moderna de um cara com boa reputação na ciência moderna, dizendo alguma coisa assim, olha, isso aqui parece que não está batendo com o modelinho que a gente tem, é o Mill, no século XIX, John Stuart Mill, um filósofo britânico, que ele vai falar da água, ele vai descrever a água, e aí ele fala assim, a combinação química de duas substâncias produz, como é bem sabido, uma terceira substância com propriedades diferentes das de cada uma das substâncias, bem como das duas juntas. E aquilo é indigesto naquele paradigma, assim. Dentro da química, o cara está falando, e realmente, né? Você pega hidrogênio, oxigênio, põe os dois juntos e vira água. Água não é hidrogênio nem oxigênio. Ele cria um mal-estar terrível, as pessoas fazem questão de tentar ignorar que ele disse isso, né? Assim, finge que não ouviu, né? E ele mesmo não desenvolve porque não tem. Tem uma coisa que é o caldo cultural, né? Se você fala um troço, o cara discute contigo, tu fala de novo e começa a argumentar. A coisa se encaminha. Se aquilo cai no esquecimento, ficou. Mas um tempo depois, e pouco tempo depois, porque esse esgotamento ele vai se montando, né? Relativamente pouco tempo depois, também no século XIX, um cara chamado George Lewis faz a mesma referência, e ele vai fazer uma referência muito parecida com o que a gente fala hoje sobre emergência. Ele diz assim, isso é século XIX, tá? Embora cada efeito seja resultante de seus componentes, não podemos sempre traçar os passos até o processo para ver no produto o modo de operação de cada fator. Eu proponho chamar esse efeito de emergente. Ele é o primeiro cara que usa essa palavra específica. Ele aparece de agentes combinados, mas de uma forma que não aparece na ação dos agentes. Quer dizer, eu estou olhando, bem como o Celso falou que o Johnson demonstra, né? Eu estou olhando ali a interação entre as formiguinhas e não estou vendo o formigueiro, né? E se eu observar, o cara é especialista em ação de formiguinha, ele não enxerga de onde veio esse diabo desse formigueiro, que é bem o conceito que a gente está trabalhando. Só que nessa mesma época em que o George Lewis está trabalhando isso, vem um outro cara com uma teoria que vai na outra direção e que é suficientemente polêmica para causar um problema terrível, que é o Darwin. E não é à toa, então, que o Celso mencionou ali a questão da teoria da evolução em determinado momento, né? Tem uma relação muito direta com isso. O que o Darwin vai propor na evolução das espécies, que vem um pouquinho antes do Lewis, é uma coisa muito revolucionária, que causa um fuzuê terrível com o pessoal da igreja, mas que é totalmente compatível com a ideia anterior, das partes, do estudo das partes e tal, que as espécies evoluem. Percebe? Uma base do que o Darwin diz é a natureza não dá saltos, né? E se a gente vai estudar processos emergentes, você vem vindo, vem, de repente aparece uma coisa que aparece como um salto. Então, o George Lewis estava dizendo isso um pouco depois do Darwin, mas mesmo assim estava todo mundo falando: peraí, né? Não vai dar para prestar atenção nisso agora. A gente está prestando atenção nesse cara aqui que já estou o pau da barraca, com muita força, né? E é contra o Darwin que vai vir um cara daí já no século XX. E é um dos caras que vai levantar o conceito de emergência, e dessa levantada, que vai ser na década de 1920, ele vai continuando, tá? Lentamente, né? Ele vai decolando, ele só vai decolar mesmo no final do século, mas ele vai decolando a partir desse cara, que é um cara chamado Lloyd Morgan, e ele, contra o Darwin, ele inventa um negócio, faz um livro chamado Evolução Emergente, né? E ele diz o seguinte, que as espécies se desenvolvem conforme uma evolução que caminha de baixo para cima, tá? Então, o Darwin podia ter toda a razão com o desenvolvimento das espécies, mas tem pulos sim, né? É isso que ele contradiz diretamente o Darwin, que ele parte da matéria, então as partes de matéria se unem, criam vida, e a vida evoluindo cria consciência. Vocês veem como tem, ele chama de emergente, é bem essa ideia dos pequenas partes que interagem, criam uma coisa maior, que interagindo cria uma coisa maior, que vai, então, da matéria para a vida, para a emergência. E ele diz, na espécie humana, a gente tem hoje o nível mais elevado desse desenvolvimento, mas que é um desenvolvimento em saltos, tá? E que ele descreve de um modo emergente, chama de emergente. O que vai acontecer é que essa parte da biologia que trabalha com a evolução, ela começa a partir para fora do modelo analítico, né? Só que aí vem outro fenômeno que interrompe o processo, que é um boom que acontece na genética, tá? Com a ideia do gene, que é uma parte, né? Então, conforme a genética floresce também nessa época, 20 e 30, o Morgan está dizendo isso, o pessoal está desenvolvendo a genética. E a genética, de novo, ela funciona muito bem naquele instrumental matemático, para lá que a gente tinha como paradigma científico. Então, as pessoas pegam isso aqui e falam assim: esquece esses troços, nós vamos ficar na genética, porque a genética rende, né? E rende. Tá? E efetivamente rende, né? A gente tem grandes coisas que vêm da genética, toda a história a molécula de DNA hoje é o símbolo da ciência da biologia, tudo que a gente tem com o projeto Genoma e tal, não podemos negar, a gente tem descobertas fantásticas e tal, mas de qualquer forma a gente tem aí de novo, né, a ideia aparecendo e a gente jogando fora. E nessa mesma época a gente tem as ciências sociais e humanas, que lá no século XIX tinham conseguido se institucionalizar de novo, tentando ser reconhecidas como ciências. Mas vocês veem, se o que já era ciência, quando abraçava um modo de fazer que não era compatível com a ciência moderna, era jogado fora, a gente das humanas sociais, que já estavam fora, não íamos conseguir entrar pegando uma coisa que não era reconhecida. Então, a gente tentava se enfiar no método matemático padrão, né? No século XIX, pelo menos, aparece a estatística, que vai nos ajudar um pouquinho. A gente fazia um esforço fenomenal para ser matematizável, né? E com isso ser reconhecido como ciência. Uma das coisas que é problemática para nós é que essa matemática não aceita o caráter dinâmico. A gente estuda coisas que estão mudando, né? E esse modelo, ele não aceita que as coisas que a gente estuda estão mudando. A gente vai, então, às ciências humanas e sociais continuam brigando do outro lado, tá? E de uma das ciências melhor adaptadas a todo esse troço aí, de novo, que foi a mesma coisa que eu falei lá no meu, que ele vai dar um exemplo que vem da química, vem lá da física um exemplo que vai realmente aí botar em xeque, tá? Vem, várias coisas vão acontecer na física no início do século XX, que aí vão botar em xeque toda a ciência moderna, né? E eu não vou ficar esticando por duas razões. A primeira é porque eu não tenho tempo, e a segunda porque o aluno de comunicação odeia quando o professor delira, né, e começa a falar de coisas muito específicas e tal. Eu gosto dessas coisas, mas vocês não são obrigados a gostar. Mas, enfim, eu estou pensando assim, ó, no começo do século, tá? Eu falei que uma coisa importante no modelo da ciência moderna é a observação objetiva, né? Eu estou aqui, você está ali. A teoria da relatividade, por exemplo, ela chuta o pau da barraca disso aí. O observador é referência de tudo que está sendo discutido ali, tá? A quantificação, eu tenho que quantificar o tempo inteiro, tal. Aí vem o Heisenberg com aquele princípio da incerteza, eu não consigo ver a velocidade e a massa do elétron ao mesmo tempo, é uma coisa ou outra, portanto, toda vez que eu estou medindo alguma coisa, eu estou perdendo outra, né? E isso começa a bagunçar as pessoas. E a própria observação analítica, entendia o mundo como uma coisa divisível, capaz de dividir até um certo momento, e começa a cair em paradoxos com a física quântica. Nesse sentido, a gente vai tendo a física chegando no limite daquele modelo, e assim, não dava mais para fingir na física, uma ciência tão bem adaptada, que dá para fazer ciência daquele jeito. E é nessa linha aí que coisas que tinham sido varridas para baixo do tapete, literalmente, começam a voltar. Uma dessas coisas são previsões, coisas matemáticas mesmo, tá? Coisas que você fazia com fórmulas matemáticas, que davam resultados absurdos, tipo uma curva que era cheia de ângulos, tá? Uma curva só com equações lineares, que as pessoas faziam o quê? Falavam, isso aqui é uma aberração matemática, e catalogavam de aberração, botavam uma etiqueta, né? Isso aqui é um horror, e punha para fora. Isso começa a voltar, e problemas que a gente dizia que não podia nem abordar, tipo a previsão do tempo, né? Até hoje a gente não faz direito, mas a gente tenta fazer, né? Mas a gente não faz direito porque o instrumental não serve. E questões relativas aos nossos processos mentais e à nossa consciência, que vão voltar, então, à pauta. Na segunda metade do século XX, principalmente, ressurge essa ideia, então, da importância do todo em relação às partes, e ressurge, sobretudo, com a teoria geral dos sistemas, né, desenvolvida pelo Bertalanffy, que recupera essas abordagens não analíticas em que o todo é maior que a soma das partes. Lembra lá do Aristóteles, em 1950, vem um cara e diz isso, e desenvolve isso, e aí ele tem ambiente para desenvolver, tá? Então, assim, não é que o Bertalanffy, ou o Aristóteles, ou sei lá eu quem, um dia acordou e teve essa ideia que ninguém tinha tido antes. De repente, ele tem aquela ideia e ele está num ambiente em que isso tem como ser desenvolvido, e aí a coisa decola, e realmente dali ele decola mesmo, né? Tanto é que isso é do ambiente, que não é nenhuma coincidência que é nessa época que a gente tem o boom dos computadores, aumentando a capacidade, então, de fazer cálculos imensamente, tá? E a gente tem também o desenvolvimento de alguns instrumentais matemáticos que antes não existiam, essas matemáticas não lineares, que vão permitir que a gente estude, além dos sistemas que o Bertalanffy estava colocando, sistemas dinâmicos, sistemas em evolução, sistemas que estão mudando. Então, a gente tinha toda uma ciência que paralisava e dividia, então a gente jogava tudo que não era paralisável e não era divisível fora, e começa a aparecer instrumentos para a gente mexer com essas outras coisas, né? Disso aí vai vir a teoria dos sistemas dinâmicos, a teoria do caos. Eu acho que o que a gente conhece mais na comunicação e vai lembrar mais é da geometria fractal, que vai aparecer só nos anos 1980, né, do Van der Broe, e que o pessoal da computação gráfica conhece direto, né, e a ligação é direta entre a geometria fractal e a teoria do caos, por exemplo. E, enfim, o que eu estou querendo dizer é que agora a gente pode, então, de alguma forma, a gente está autorizado por todos nós ao mesmo tempo, que também não deixa de ser um modo disso acontecer. Ninguém disse, agora pode, né? Todos nós dissemos, de alguma forma, que agora pode. A gente começa a poder trabalhar com outros tipos de problemas, né? E são problemas em que a gente conhece as regras de interação, tá? Mas a gente sabe que tem um número de variáveis imenso, mas os computadores dão conta disso. São problemas que estão evoluindo no tempo, mas os sistemas não lineares dão conta disso. E, com isso, a gente pode passar a estudar esses fenômenos. E aí a gente descobre o quê? As propriedades emergentes. Assim como com a geometria fractal, acontece o seguinte. Uma vez que a gente descobriu a geometria fractal, alguém conseguiu sistematizar, explicar, o mais difícil é explicar, né? Traduzir para nós, né? A gente começa a enxergar em tudo quanto é lugar. Tudo é fractal. Nos anos 80, aquilo era um horror, né? Assim, a fractal resolveu o mundo, né? E é natural que agora a gente comece também a ver sistema emergente em tudo quanto é lugar. E tem, tá? não é que passou a ter. Tem e tinha. É que a gente não enxergava. E isso é uma coisa muito interessante sobre o conhecimento. A gente enxerga o que a gente está predisposto a enxergar. É como se a gente pusesse, eu sempre uso essa analogia, pusesse óculos com lente colorida. Se eu puser um óculos de lente vermelha, eu olho para vocês e todas as blusas vermelhas eu não vejo mais vermelho. Né? E a gente faz isso o tempo inteiro com ideologias, com princípios, com teorias. Né? Então, a gente está se armando para enxergar certas coisas e não outras. É nesse momento, então, que a obra do Johnson se localiza, que eu acho extremamente feliz que ele tenha traduzido essa ideia extremamente complicada de emergência, que o Celso detalhou aí para nós. É super difícil de acompanhar essa ideia. Ele traduz, ele consegue fazer o negócio ficar... Parece assim, ah, mas que confortável, que maravilha, e daí a gente vai buscar outros livros e outros autores e tal. Vários outros autores tentaram popularizar, e eu diria que só, para o meu gosto, só o Johnson realmente conseguiu tornar totalmente palatável. É o único livro que eu fui do começo ao fim sem falar, ah, não vai dar, eu vou ter que parar esse negócio, esse cara é muito chato, né? E foi o único que eu não achei chato em nenhum momento. Mas faz um trabalho, então, isso é extremamente importante para quê? Para levar isso para as outras áreas, né? E para nós, em especial, e é um pouco isso que eu queria destacar, é muito importante porque as ciências humanas e sociais não cabiam num instrumental e num modo de pensar que a gente tinha anteriormente, mas talvez elas caibam e caibam muito bem nesse modo, né, que a gente está vendo agora. E se a gente não entender esse instrumental, se a gente não entender esse modo de pensar, a gente não vai sequer começar a fazer esse movimento de pensar os nossos fenômenos dessa maneira. Então, quando a gente começa a pensar a web, a cidade, a comunicação humana, como a teoria dos sistemas, em cima de teorias do caos, em cima da hipótese de sistemas emergentes, a gente começa a ver outras coisas que a gente não via e talvez a gente consiga fazer avançar loucamente esse nosso campo de conhecimento com esses estudos aí. De qualquer forma, uma coisa que eu acho também, para ir finalizando, mais positivo de tudo, é que esses princípios todos não nos cobram que a gente jogue fora o que a ciência analítica nos trouxe. Né? Então, ninguém que vai ter que usar um tipo de abordagem vai ter que jogar fora o outro. E isso, para mim, é o maior potencial, né? Que a gente pode, de repente, usar os dois instrumentais, as duas coisas, as duas ideias, e fazer aquilo tudo florescer ao mesmo tempo. E aí a gente consegue trabalhar com uma coisa muito mais realmente no sentido genérico, muito mais complexa, né? Não no sentido científico do complexo. Isso aí tem muito a ver, quando a gente olha a obra do Johnson, como o Daniel mostrava, e com isso eu estou realmente fechando o ciclo e para encerrar, com o encaminhamento que o Johnson dá à obra dele, né? Ele, do Emergência, ele vai passar para a coisa dos games e tal, ele vai falar essa coisa que o Daniel falava dos múltiplos. Como a gente lida bem com os múltiplos, né? Talvez não seja a minha geração, provavelmente não será, que vai conseguir desenvolver esses modelos de conhecimento, porque nós não lidamos tão bem assim com os múltiplos. O pessoal, conforme vai chegando mais afinidade, com mais afinidade, mais preparado para lidar com isso, vai conseguindo enxergar com cada vez mais naturalidade, até que é capaz que daqui a um tempo a gente consiga falar disso matematicamente até, e as pessoas falarem, mas o que que aqueles caras no século, começo do século achavam tão difícil de entender, né? Mas que a gente burra que não entendia isso, como a gente pensa às vezes quando a gente vê algumas coisas da ciência do século XVII, coisas assim, né? Então, finalmente, eu queria dizer que eu acho um dos grandes valores da obra de Johnson pegar esses conceitos dificílimos, ele faz pesquisas difíceis, complicados, ele vai à fonte do negócio e trazer para nós, tem linhas de teorias, tá? Tem linhas de desenvolvimento de emergência, tem escolas, né? E o Johnson pega uma escola e nos traz, e que isso nos sirva como uma provocação, né? Que ele nos provoque a fazer um movimento parecido, né? De falar que legal, agora então eu quero saber mais, porque ele não parou, né? Um cara que com 40 anos escreveu 5 livros com essa quantidade de pesquisa atrás é perturbador, é uma puxão de orelha em qualquer um de nós, né? Celi, obrigado. Com isso a gente fecha a rodada de apresentações, né, e abre para as perguntas, tanto aqui do pessoal que está aqui conosco, nossos alunos, professores.